informações aqui que haveremos de excitar. Até quando vamos conviver com tanta crueldade? Eu vejo jovens se matando por drogas e falsidades. A cada dia que passa, perde o sentido da vida, se aprofundando no álcool, na mela. Cocaína é ideia real, é pedra 90. Comunidade suicida, periferia sangrenta, discriminação racial. Julgados por sua cor, tapa na cara do negão dizendo que ele folgou. Como se dizem que o nosso lado é errado, ou tipo ainda foi preso por desacato. Estou empapuçado, meu irmão, dessa rotina. Por o que eu fiz, paguei no regime suicida. Agora estou na rua, saí em condicional. 3 anos se passaram e eu perdi muito Natal. Entre 4 paredes é difícil de viver. Com ladrões e homicidas temos que conviver. Não quero mais saber de cocaína ou maconha. Quero trampar agora, recuperar minha fama. Não na malandragem, já ganhei o meu diploma. Erguei minha cabeça, não olhar pra trás. Deixar o crime de lado, demonstrar que sou capaz de viver a vida como ela tem que ser. Ralando, batalhando para sobreviver. Ontem eu dei de cara com um chegado meu. Ele ficou grilado, nem me reconheceu. Também a maior data que eu passei sumido. Nem presenciei o nascimento do meu filho. Não vejo mais as crianças batendo bola nas quadras. O pensamento delas agora é possuir uma arma. Sem saber das consequências, armo sua própria barraca. Me recordei de um pivete que deixou saudades. Tomou sumi seu paradeiro, ninguém ainda sabe. Quando criança teve uma infância cruel, seu pai espancava sua mãe, ele pedia, por Deus do céu, pedia que aquele sofrimento acabasse. Não queria aquilo pra sua família de verdade. Foi aí que cresceu, traumatizado. Aos 10 anos, sua escolha pro caminho errado, martirizando-se com a separação dos seus pais. E no crime se aprofundava cada vez mais. Se reunia com os moleques da sua idade, esquematizando latrocínio em qualquer parte da cidade. Tomou sumiço, já era. Sua mãe chora de saudades, aí é mal. É papo real, teve que não vacile. Não é falso testemunho, verdade é o nosso calibre. É papo real, teve que não vacile. Fica na paz, a solução para a nossa elite. Não reconheço mais a nossa comunidade. Será que o mundo acabou? Vida, cada um vale o que tem. Cada um vale o que tem. Sabe como é que é? É cobre, golinho, cobre. Eu vou na santa fé. Vou na paz do Senhor, ele nos guiará. Mas você tem que fazer sua parte, tem que acreditar. Mantenha a fibra forte, sem viajar. Se não, mano, vem. Blá, blá, blá. Vejo o corpo estirado, é um conhecido. Sua família ao redor, lágrima menos um filho. A mãe teve o orgulho de colocar no mundo seu coração. Até o fim de sua vida viverá de luto. Certas pessoas não aguentam a realidade. Fecham os olhos para o mundo que se diz é selvagem. Mas temos que ir além dos nossos pensamentos, alcançar nosso objetivo. Não vejo arrependimentos nos olhos de homicidas que eu já convivi. Cuidado aí, se liga pra casa, não cair. Eu tô curtindo o Senhor me filmando algum tempo, esperando meu vacilo. Eu tô compreendendo, querendo que eu volte para aquele buraco. Quando escurece, os gemidos cobrem por todos os lados. Os atritos banais, corpos estocados. São 3 horas da tarde, o sol está rachando. Sexta-feira vou dar um rolê, rever um antigo mano. E aí, Luciano, como é que tá meu chegado? Vamos bater um vacilo pra ver quem é o pato. É claro que ele não ia deixar barato. Antes de terminar a quinta partida, ouvimos barulho de tiro, nenhum pra cima. Peguei a bicicleta e fui averiguar. Cê é um chegado, um comédia que no chão está. 5 tiros a queimar roupa no meio do peito. E o bulldog descarregado, sem dó, sem medo. O camarada tinha apenas 18 anos. Vi moleque mais novo ir pro fundo do poço na Naquele dia as portas do inferno estavam abertas. Algumas horas depois, mais uma mãe se desespera. Chamar o seu filho no portão. Uma rajada na cara para tirar conclusão. Então, vamos ficar de boa. Quantas pessoas já foram embora por motivos à toa. Eu peço por favor, meu Deus, venha nos ajudar. Nós somos filhos do Senhor, venha nos aliviar. Perceba agora o quanto a vida tem valor. Não quero ver nem mais um corpo estirado. Muito obrigado por ouvir nosso depoimento. Aí, ande sempre atento. É papo real, se ele que não vacile. Não é falso testemunho, verdade é o nosso.